tudo o que fizemos. Queremos que isso resulte na glória, na honra, no louvor do nome de Deus. Você já imaginou tudo que você faz, isso dá louvor para Deus? Você está caminhando na rua, o trânsito superlotado, e alguém quer entrar de uma rua secundária, e você está na faixa principal, devagarinho, você dá o lugar para a pessoa. E você com pressa, mas você dá o lugar para a pessoa. A pessoa nem sabe por que você foi generoso, mas você sabe e Deus sabe. Você já deve ter feito isso muitas vezes no trânsito, né? E talvez outras vezes também não fez. Mas tudo que você faz, faz para a glória de Deus. Um vizinho, uma vizinha doente, você vai lá e se oferece para limpar a casa dela no fim de semana. Ela não pode limpar, de repente não pode pagar uma auxiliar. E você diz, eu faço a faxina para você. A pessoa pergunta, mas por que você fez isso? Porque eu quero te ajudar, mas eu quero dar glória para Deus com isso. Isso também é culto a Deus, você sabia? Porque diz lá, o Senhor Jesus diz que as pessoas iam ver as nossas boas obras e elas iam glorificar a Deus que está no céu por causa da nossa boa atitude. Isto é um sinal que Cristo está sendo construído, edificado dentro de nós. O objetivo de Deus aqui na terra, você sabe, eu preguei uns dias atrás, é formar Cristo em nós. Um dia eu perguntei assim, se alguém te perguntar, na tua igreja tem imagens? Pode olhar nas paredes, você diz, não, não tem nenhuma. Mas não é dessas imagens que eu quero falar. Se na tua igreja eu perguntar, tem imagem? Imagens, naquele sentido popular, não. Mas imagem tem 1.500 imagens. Como assim? Cada crente em Jesus, a Bíblia diz que é para ser uma imagem de Cristo. Imagens que falam, é isso, irmãos? Imagens que sorriem, imagens que choram de verdade, não invenção. Estão compreendendo o que eu estou falando, né? Imagens que têm mãos, que atuam, que se mexem, pés que andam. É Cristo em nós. Enquanto estamos aqui nesse mundo, esse é o grande objetivo da nossa vida. O apóstolo Paulo disse, numa determinada igreja, que ele sofria dores como se fossem dores de parto. E ele era homem, ele não sabia o que era dor de parto. Só mulheres sabem isso. E ele disse, eu tenho dores como de parto, até Cristo ser formado em vós. Esse é o objetivo de Deus, é o objetivo dos pregadores que pregam o Evangelho, tem que ser o seu objetivo, até Cristo ser formado em vós. Para isso, Deus levantou pessoas para cuidar de nós. Hoje eu vou pregar um assunto sobre pastor. Hoje é o dia do pastor, você sabia? A Miriam trouxe esse presente, muito obrigado, Miriam. Da tua colheita, pelo que entendi, a primeira flor da tua colheita, veio trazer as primícias para mim, mas simbolizando os pastores todos da igreja. Veio trazer os primeiros frutos que ela teve em casa. Obrigado. Isso aqui é muito mais que uma flor. Sabe que nome eu vou dar para isso? Honra. Isso aqui não é um vaso de flor, é um vaso de honra. É aí, irmãos. Ontem à tardinha já era escuro. Chegou um carro em frente à minha casa e eu fui ver quem era um irmão. E ele me disse, pastor, vim te trazer um presente para ti e para a Tânia. Eu nem estava muito ligado. Amanhã é o dia do pastor. E eu quero honrar vocês dois. Porque vocês têm cuidado da minha vida, da minha família. Por causa de vocês eu tenho também facilitado a minha vida de andar no reino de Deus. O que eu quero, irmãos, é falar um pouquinho hoje à noite sobre pastor. Infelizmente, está muito desgastado esse nome. Às vezes eu vou no comércio, vou fazer uma compra e por algum motivo tenho que preencher um cadastro. Sua profissão, pastor evangélico. Pessoa que está preenchendo ali, dá uma olhadinha para mim. Na cabeça dela passa 1 milhão de coisas. Acho que quase todas ruins. pastor evangélico, uma coisa que eu sei que passa na maioria deles, uma palavrinha passa em todos eles, qual? Ladrão. Enganador das pessoas. Ah, pode ser que elas tenham razão, em parte, acho que tem. É pena. Quando generalizam, é pena. Mas eu digo para os irmãos, e bom que tu recordou a palavra lá do dia 7 de fevereiro de 2010, que eu disse aqui nesse lugar, se você me seguir, você vai se dar bem na vida. Paulo disse isso aos filipenses. Vou voltar a dizer hoje, 10 de junho de 2012, me siga e você vai se dar bem na vida. Você tem coragem de me seguir? Há uns dias atrás eu disse para um irmão, nós estávamos conversando e eu disse a ele, me dá o teu coração. O que que eu quero dizer? Me dá a tua confiança. Confia em mim, vem atrás de mim. Ah, pastor, isso é muito orgulho chamar toda a responsabilidade para ti. Se eu não puder te convidar a me seguir, então não posso ser teu pastor. Se eu não puder te dizer, anda com Deus como eu tenho andado, e vamos crescer sempre. Se eu não puder te dizer, te conduz da maneira que eu me conduzo, dentro da minha casa, com minha esposa, com meus filhos, aqui na igreja, publicamente, no comércio, em todo lugar na cidade, se eu não puder dizer isso, então eu não posso pastorear. Não posso. Mas eu quero dizer, claro, sobretudo siga Cristo, mas nós precisamos de exemplares humanos a quem nos reportar, para quem olhar. Nós precisamos disso. Os irmãos mais velhos aqui me conhecem há praticamente 22 anos. E tem irmãos aqui que me conhecem há 35 anos. Estou vendo uns aqui na frente. 35 anos, eu estou andando com Deus há 32. Tenho sim, tenho coisas que eu tenho que estar sempre melhorando na minha vida. Mas eu tenho um compromisso com Deus e tenho um compromisso com vocês. De pregar a palavra correta, viver o mais correto que eu consigo e sempre melhorando a minha vida cristã. Amém? Vamos ver uma palavra de Deus. Capítulo 10 de João. Capítulo 10. Veja comigo no versículo 1 em diante, o que Jesus falou dele próprio. Dê uma olhadinha aí, Trajano. Baixa aí porque eu vou dar uns gritinhos. Hein? Diz ali no capítulo 10, olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora do aprisco. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes disse essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido do que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor e quem as ovelhas não lhe pertencem, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês conhecem, na prática, o que é um mercenário. Aqui Jesus fala que ele é o bom pastor, e tem um outro cara que trabalha por dinheiro, por interesse próprio, e quando vem uma situação difícil, ele abandona as ovelhas. Você viu aqui? Alguém já conheceu um mercenário? Profissional matador? Quem já conheceu? Só um sinalzinho. Um, dois, três. Três pessoas dentre nós conheceram matadores profissionais por dinheiro. Eu conheci. Um homem que na África, naquelas brigas de pequenos países, reis locais uns contra os outros. Eu conheci esse homem e ele mesmo me disse, eu estava pregando o evangelho para ele muitas vezes, e ele me disse o seguinte: pastor, quem me pagava mais, eu matava. Se hoje o rei A me dá R$500 por cabeça, que loucura. E amanhã o rei B, que luta contra o A, me dá 700, eu vou para ele. Mas depois da manhã o rei A me dá 1.000, eu volto para aquele. Mercenário é um matador de aluguel. Talvez os irmãos, mas isso não existe mais. Existe, e muito, claro, geralmente, em outros locais não estão sempre em conflito. O mercenário, agora Jesus está falando de pessoas. Não é quem está ali matando literalmente, dando tiros, mas Jesus está falando de quem está matando almas. Pessoas que não têm compromisso com o rebanho. Pessoas que estão ali movidas sempre por interesses próprios. Então hoje, está bom nessa situação, eu trabalho assim. Amanhã trabalho diferente, amanhã diferente. Mas sempre visando benefício próprio. E Jesus disse: quem veio antes de mim, quem pulou a cerca para querer pastorear, é ladrão e é assaltante. Fiquei sabendo outro dia de um homem que não conseguiu ficar numa determinada igreja. E sempre tinha intenção, ele queria ser pastor a qualquer custo. E aquela igreja disse para ele: não, você não tem o perfil. E mais do que o perfil, lhe falta mais do que perfil ainda. Lhe falta vida cristã. Não preenche nem os requisitos de um cristão. Imagina ser um líder cristão. Aquele homem então saiu daquele lugar. E foi num lugar em que alguém lhe deu um título de pastor, e lhe deu um pequeno diploma. E ele pegou e fixou aquele diploma na parede da sua casa, e mandou chamar o líder anterior, que disse: você não tem condições. E aquele líder, ingenuamente, foi na casa. E aí, esse indivíduo que buscava a todo custo o título de pastor, chamou o líder: olha aqui, ó, vocês não me deram, mas aqui está o meu título, eu sou o pastor. Meus irmãos, um diploma, um título, uma escrita, não faz ninguém pastor. Amém? Mas sabe o que faz alguém pastor? Diz aqui a palavra. O pastor vai na frente das ovelhas. Diz aqui: elas me seguem. Por isso eu falo hoje à noite, com temor e tremor diante de Deus, com respeito diante dos irmãos. Claro que nós vamos seguir o Senhor, mas volto a dizer, precisamos de modelos humanos. Os nossos filhos em casa, qual é o primeiro modelo que eles enxergam? Pai e mãe, esse é o modelo. Pode dizer 1 milhão de palavras, se o exemplo for errado, aquilo tudo vai caindo por terra. Vai. Sabe que dentro da sua casa, quem aqui é pai e mãe, dentro da sua casa você tem uma função pastoral. Você lá dentro da sua casa foi a primeira pessoa que Deus colocou para os filhos. Você papai, você mamãe. Tem um pequeno rebanho dentro da tua casa. Ah, e algum casal diz: bom, pastor, nós não temos filhos. Então o marido ainda assim deve pastorear a sua esposa. E diz aqui que o bom pastor chega ao ponto de dar a vida pelas ovelhas. O marido dá a vida pela esposa. O nível cristão é muito alto. O padrão que Deus estabelece realmente é alto. Porque Deus não é um Deus de meias coisas, não. Não é um Deus, como dizemos popularmente, um Deus meia boca, não. O perfil é alto. Você pai, você mãe, você marido, você tem que ser um referencial dentro de casa. Um referencial de vida cristã, de conduta, de vida espiritual, de andar com Deus. Você tem lá um pequeno rebanho. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que uma pessoa que não consegue cuidar sua casa, ela não pode ser pastor na igreja. Vocês conhecem a palavra da Bíblia? Se não conseguiu pastorear 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, como é que vai pastorear 100, 200, 500, 1000 ou mais? Como? Se não conseguiu cuidar ali no grupo mais íntimo, se falhou naquele cuidado, com certeza falhará no geral. Olha o que Jesus diz: as ovelhas ouvem a minha voz e eu vou, o bom pastor vai adiante delas. E elas me seguem porque conhecem a voz. Outro dia eu estava numa reunião. Um pastor conhecido pediu para eu ir até a igreja dele. Teria uma reunião de umas 15, 20 pessoas. E eles estavam fazendo assim um balanço. Como é que a igreja estava indo? Um balanço geral. E lá pelas tantas, o pastor me convidou para eu ser o mediador. Pastor, vem aqui me dar umas dicas para nós, dá uns conselhos. Ouve como é que está a situação da nossa igreja. É quase como se fosse uma auditoria na igreja. Vem junto lá, eu confio em ti, tu é um amigo. Tu tem andado bastante tempo com Deus. Vem lá conosco. E lá pelas tantas, um dos irmãos daquela roda disse assim: ah, o meu pastor é Jesus. Mas eu senti que por trás daquela aparente espiritualidade tinha um problema. E eu não sabia os detalhes todos daquela pessoa. Eu pedi a palavra, interrompi a reunião e disse: irmão, me dirigi a ele. Eu quero te dizer, se esse homem que está sentado aqui, e citei o nome do pastor, se esse homem não é o teu pastor, então tu não tem como congregar nessa igreja. Mas meu pastor é Jesus. Mas nós precisamos de pastores humanos. Foi Deus que estabeleceu isso. Atrás daquilo ali, e depois eu fiquei sabendo mais, tinha muitas outras coisas. Eu nunca esqueço um dia que uma mulher me disse assim, uma situação estava meio conflituosa, e ela me disse: pastor Paulo, eu sou submissa direto a Jesus. E eu lhe disse: então não dá para continuar conosco, irmã. Porque se não é submissa a mim e ao nosso ministério, não dá. Temos teus referenciais humanos. Precisamos disso. Aqui todo mundo trabalha com alguma coisa. Todo mundo tem suas profissões. E praticamente, eu acho que todas as profissões. Aonde termina a profissão do médico? Aonde termina a atividade dele? Na morte da pessoa, não é? Acabou. O médico encerrou ali. Ele não tem mais o que fazer. Ele pode ter feito de tudo, todos os recursos, todos os exames, todos os remédios, todas as cirurgias, tudo, mas morreu, acabou ali. O trabalho pastoral, ele tem uma atividade aqui nesse mundo. Isto é, de consertar, de ajudar as pessoas a se firmar na palavra, elas arrumarem as suas vidas. Nós só podemos dar as dicas, mostrar o caminho, mas é a própria pessoa que tem que tomar atitude. Mas o trabalho pastoral vai além do último suspiro. O dia que você morrer e você estiver entrando no céu, talvez você possa dizer: por causa do pastor Paulo eu estou entrando aqui. Ah, por causa de Jesus, sim. Mas quem te ensinou o caminho eterno foi alguém humano. O apóstolo Paulo falou lá em capítulo 4 de Efésios, ele disse que o Senhor constituiu diversos tipos de pessoas na igreja, diversos líderes, pastores, mestres, evangelistas, profetas. O Senhor constituiu diretos, diversos. Deus me chamou para o ministério pastoral. E eu quero cada vez mais me esforçar para fazer isso corretamente e honrar o nome de Deus. O pastor, normalmente, ele é uma pessoa com muita paciência. Você sabia? Minha esposa está aqui balançando a cabeça, dizendo. O pastor é uma pessoa, se dá para dizer assim, muito elástica. ele sempre confia que a pessoa que, com a qual ele está tratando, a pessoa vai tomar a atitude certa, e ele ensina, e de repente tem uma, a pessoa tem uma recaída, e ele investe de novo, investe de novo. Esse é o coração do pastor. Diferente, um evangelista vem assim, ele é um homem muito bombástico, muito forte, muito isso, muito aquilo, ele faz um barulhão e vai embora, deixa o pastor cuidando. É o trabalho do evangelista. Ele chacoalha a pessoa, ele acorda a pessoa, às vezes dá um beliscão, machuca a pessoa, entre aspas, machuca. Ele vai embora. Ele fez o trabalho certo, acordar. Agora, quem é que cuida no dia a dia? É o pastor. E aí a palavra de Deus diz o seguinte, que todas essas pessoas, pastor, evangelista, mestre, profeta, todos eles, o propósito, o objetivo, é que as pessoas cresçam espiritualmente. Efésios capítulo 4 fala isso. O objetivo de você estar aqui conosco é o teu crescimento. É você melhorar a sua vida, ser um exemplo, ser uma imagem de Cristo. E quando terminar essa vida, você então vai dizer, estou indo para a eternidade, estou entrando no céu. Você se deu de conta que quase todos os apóstolos, dos 12, quase todos, a maioria deles, era pescador? Você já se deu de conta disso? Por que será que Jesus escolheu pescadores? Eu tenho a minha suspeita. Sabem por quê? Eu vou contar para vocês algumas histórias minhas. Primeiro, sempre gostei de pescar. Fui assim, desde criança, apaixonado por pescaria. Meu pai levava a gente para pescar. Dias como esses que estão fazendo agora, frio terrível. Nós íamos pescar em Santa Vitória do Palmar. Alguém já foi naquela direção, lá para o Chuí? Não tem uma árvore no caminho. Eu acho que a gente anda 200 quilômetros e não encontra uma árvore. Só campo, campo, campo. No inverno, frio terrível. Nós pescando. Pescar tem que ser um negócio tão prazeroso que a gente enfrenta qualquer frio. Né? Mas eu vou contar. Às vezes eu pegava então os filhos e a esposa e não levava lá para Santa Vitória porque é frio demais. Mas nós vimos aqui nos pés que pague, aqui por Santa Rita e coisa e tal. Aqui tem uns pertinho, né? Eu estou contando por que Jesus escolheu pescadores. E nós começamos, chegava lá, almoçava, levava assim, até um piquenique com os filhos, fazia uma tarde que eu achava que sempre era maravilhosa para mim. Passava uma hora de tentativa de pescaria. Nada. 2 horas de pescaria, não, de tentativa de pescaria, nada. Quando os filhos eram menores, eles diziam, pai, vamos embora, não aguento mais esse negócio. Calma, filho, já vai dar um peixe, calma. E passava mais 1 hora e eu continuava pedindo para eles, calma, já vai dar um peixe. Às vezes voltávamos para casa, eles acho que já quase revoltados comigo. Eu já meio chateado, porque não deu nada. Mas no caminho para casa eu dizia, nós vamos voltar outro dia. E aí vai dar. Pescador não é assim? Quem é pescador aqui não é assim? Pois, pescadores têm muita paciência. Muita, não está dando nada, mas ele tem esperança. É movido por isso. Vem cá, se o pescador não tivesse esperança e fé, tu acha que ele ia sair de casa com frio para pescar? Não ia, né? Acha que ia pegar um pescador de barco, entrar mar adentro, mesmo que é pesca profissional para sobreviver? Tu acha que se ele não tivesse a certeza, não, mas esperança, que vai pegar alguma coisa, tu acha que ele entraria arriscando a própria vida? Não, não entraria. Pastores têm paciência. Você sabia disso? Eu estou olhando para muitos de vocês, e essa tem que ser uma marca do pastor. Investir, investir, investir em pessoas, e às vezes não está dando o que a gente imagina que deveria dar, o retorno em termos de vida com Deus, mas nós continuamos investindo. Sabe por quê? Porque nós vimos que Jesus faz assim. Jesus faz assim. Uma vez chegou uma mulher num jantar, tinha um jantar muito fino, que um homem muito rico proporcionou para Jesus. Lá no meio do jantar, todo mundo, penso eu, até com algumas etiquetas. Se fosse hoje, era com talheres especiais, aquele monte de talher que a gente não sabe nem usar, comida toda refinada. E estava acontecendo o jantar e entrou uma mulher. Uma mulher que não estava convidada. E ela entra no jantar e começa a chorar ali nos pés de Jesus. E ela tinha um perfume caríssimo e ela derramou aquele perfume, o cheiro foi por toda a casa. E o dono da casa começou a pensar consigo mesmo: ah, esse Jesus não é tudo que ele diz que é ou que dizem que ele é. Porque se esse Jesus soubesse quem é essa mulher aí, não deixaria nem chegar perto dele. Aquele homem chamado Simão não tinha coração pastoral. Ele não tinha um coração que está vendo naquela pessoa ali uma oportunidade de transformação de vida. Aquele homem assumiu mais uma postura de juiz. Estava julgando, julgando, julgando, julgando Jesus e julgando a mulher. Jesus percebeu aquilo e disse para o homem: Simão, pois não, senhor, eu entrei na tua casa e tu não me deste o óleo que eles passavam na face e no cabelo. Tu não me deste o beijo de saudação. Tu não me deste água para os pés e para as mãos, afinal, vinham por estradas empoeiradas. Tu não me deste toalha. E aí Jesus começou a falar, e eu acho que aquele Simão que deu o jantar já estava diminuindo, sumindo ali atrás da mesa. Simão, tu estás vendo essa mulher? Claro, Senhor. Pois eu vou te dizer, essa mulher derramou um perfume caríssimo, tu não me deu óleo. Ela está me lavando os pés com lágrimas de arrependimento, tu não me deste nem água, tu não me deste toalha. Ela soltou os cabelos e está me secando os pés. O que era para uma mulher no mundo antigo soltar os cabelos era praticamente assim uma declaração de prostituição. Simão, olha o coração, estou falando do coração de Jesus. Essa mulher precisa de oportunidade, ela está quebrantada, Simão. E aí Jesus contou mais uma historinha para ele. Tudo isso na janta, eu já não sei que clima tem aquela janta, hein? Talvez o Simão disse: Senhor, perdi a fome. Com essa lição que o Senhor está me dando, Senhor, eu não consigo nem comer mais. Estava pensando isso a respeito dessa mulher, me perdoa, Senhor. Eu mesmo estou estragando tudo. Simão, vou te contar uma história. Tinha duas pessoas que deviam para um credor. Uma pessoa devia, vou adaptar, 1.000 reais. E chegou lá e disse para o credor: olha, eu estou apertado, estou desempregado, no momento não tenho como te pagar. Me dá um tempo e eu vou te pagar. E o credor percebeu: não tem como pagar, não adianta. Fazer o seguinte: está perdoada, não me deve mais 1.000 reais. Ô, Senhor, não, está perdoado. E aí Jesus contando a história, tinha um homem que devia 100.000 reais. Um devia 1.000, um devia 100.000, muito dinheiro. E aquele que devia 100.000 veio com a mesma conversa: eu vou te pagar, me dá um tempo, as coisas estão difíceis, está apertado. E aquele homem percebeu: não tem como pagar, faz o seguinte, não me deve mais nada, eu te perdoo essa dívida de 100.000. 100.000, estou perdoado. Não posso nem falar direito, não saiu o grito. Uhul, como é, os jovens me ajudam aí. 100.000 está perdoado. Uhul, mais forte, vamos lá os jovens. 100.000 está perdoado. Vamos pedir para os velhos nos ajudar agora. Jovem, fica quieto. Quem tem mais, velho, que, carinhosamente, quem tem mais de 50? Vamos dar um banho de bola neles? Eu tenho 49, tá? Então eu não sei para que lado eu vou agora. Vamos lá, vou fazer 49. Vamos lá, quem tem mais de 48, então? Mais de 48. 100.000 está perdoado. 10-0 em vocês. Foi ou não foi? Carinhosamente os velhos, hein? Mas, vejam. Aquele homem que foi grandemente perdoado, tinha muito mais felicidade dentro dele, é claro. E aí Jesus perguntou para o Simão: Simão, qual dos dois devedores, ambos perdoados a dívida, qual dos dois vai amar mais o credor? Ah, Senhor, aquele que devia mais, é claro. Pois essa mulher devia muito mais que tu, Simão. E ela foi grandemente perdoada. Por isso, ela está demonstrando esse amor de uma maneira tão extravagante, radical. Essa mulher está mostrando que me ama tanto. Perceba o coração pastoral de Jesus. Jesus aproveitou, sim, ainda deu uma certa lição, um ensino. Mas tenho certeza, um ensino amoroso para o Simão. É o coração pastoral do Senhor. Perceba, irmãos, eu acho que às vezes é muito fácil a gente começar a julgar as pessoas. E a gente criticar e apontar dedos. Mas muitas vezes nós não sabemos por que a pessoa reage assim. Por que ela é desse jeito. Por que até caiu, escorregou. Tem gente sim que faz erros por gosto, eu sei disso. Tem gente que prejudica outros por gosto, eu sei disso. Mas ainda assim, se elas se arrependerem, o evangelho é para elas também. Amém, irmãos? Vamos abrir uma palavra ali em Ezequiel capítulo 34. Vá comigo ali, fala de pastor e fala de ovelha. Veja ali. Ezequiel 34. Versículo 2. Na metade do versículo 2. Diz ali, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vesti-vos da lã e degolais a ovelha gorda, mas não apacentais o rebanho. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes. Mas dominai sobre ela com rigor e dureza. Agora veja comigo uma palavra, primeiro para os pastores, foi dito, agora para as ovelhas. Verso 17. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus. Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido das águas claras? Haveis de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Olha só. Tem pastor que não tem interesse em cuidar as ovelhas. Você viu ali? Versículo 3, versículo 4. Essa parte da Bíblia foi escrita mais ou menos 500 antes de Cristo. Atual ou ultrapassada está essa passagem da Bíblia. Tem pastor interessado na lã das ovelhas, na gordura das ovelhas, na carne das ovelhas. É tirar, tirar, tirar, tirar. Está aqui Ezequiel fazendo em nome de Deus uma denúncia ao mau pastoreio. Aos maus líderes espirituais. E aqui no tempo de Ezequiel envolvia aos maus líderes civis, políticos também. Só tirar, só sugar. Só interesse próprio. Isso aqui está tudo tão atual. Tão atual. Irmãos, nós temos que saber a quem nós estamos seguindo. Você tem que saber quem você está seguindo. Eu conheci uma pessoa que em 6 meses conheceu um líder denominacional e em 6 meses se entregou para esse líder. Eu acho um erro grave. 6 meses não dá tempo de conhecer uma pessoa. Não dá. Nas coisas espirituais não dá. Alguns de vocês estão chegando aqui e eu percebo que vocês ficam 3 meses, 6 meses. Tem gente que vem aqui, está 2 anos ouvindo a palavra, sendo pastoreado pelo menos aqui do púlpito. E depois quando vem, nos procura e diz, pastor, eu cheguei aqui machucado. E eu queria ouvir, deixar Deus me curar. E eu queria ouvir e saber como é essa igreja também. Mas as pessoas queriam saber mais como essa igreja é. Elas queriam saber como o pastor é. E aos pouquinhos elas vão conhecendo a mim, vão conhecendo outros irmãos da liderança, como essa igreja trabalha a questão financeira, como essa igreja trabalha as questões de família, esses assuntos que são importantes, se a palavra de Deus tem assunto, tem palavra para todos os assuntos. As pessoas quando chegam num lugar, elas ficam tanto assim, em observação, não nós observando elas, porque algumas eu nem sei quem são, mas elas ficam observando. E eu respeito isso, porque a pessoa precisa um tempo para saber onde ela está pisando, quem é que está ensinando, que tipo de liderança tem esse ambiente. Está certo, eu chamo isso de prudência. Não te entrega logo. Eu estou dizendo isso para você. Alguns de vocês são novos aqui. Não te entrega logo. Nos conheça primeiro. Mas... se quer saber mais de nós, pergunta quem nos conhece há 20 anos. Eles vão te dizer. Quem nós somos como igreja também. Não só na minha pessoa, mas a igreja como tal. Pois aqui, ó, eles não cuidavam das fracas. Hoje de manhã eu preguei essa palavra, sabe o que eu disse? Eu posso não ir no teu aniversário. Ou por não ter tempo, ou por ter outros compromissos na hora, eu posso não ir no teu aniversário. Mas se você estiver no hospital, eu estarei lá. Amém? Eu posso não ir no teu aniversário, mas no funeral da tua mãe, do teu pai, você sabe que nós vamos estar lá te dando força. Ah, mas meu pai não é da igreja, minha mãe não é da igreja, nós vamos estar lá. Tem muitos que podem testemunhar isso. Se seu filho está passando uma crise, você tem onde recorrer, pedir ajuda de Deus, ou ajuda até profissional do nosso meio, sob conselho nessa área. O meu telefone, meus irmãos, não é um telefone privativo. É um telefone de serviço. Estou olhando para alguns aqui de vocês. Quantos já me ligaram à meia-noite, às 2 da manhã, às 4, 5 da manhã? Quantos já ligaram? Meu telefone nunca é desligado. Eu confesso que às vezes eu gostaria de desligar. Acho que a maioria de vocês tem o telefone da minha casa. E sabe o meu endereço. Claro, se não é uma coisa muito grave, liga depois das 6:30 da manhã. Se não é muito grave, se é grave, liga a qualquer hora. É assim, irmãos. Nós temos que ter esse compromisso. Meu serviço espiritualmente é cuidar de vocês, é ajudar vocês a melhorar a vida cristã, sim, e ajudar cada um de nós a entrar no céu. É ajudar a formar Cristo em nós, sim, é isso. Provavelmente, eu sei de detalhes da vida de muitos aqui. E às vezes as pessoas dizem, pastor, eu não vou te contar algo, porque tu vai me olhar depois com olhos maus, assim, no sentido, tu não vai nem querer mais, tu vai te enojar de mim, pastor. Eu quero te dizer que não. Porque eu sei que pessoas... tem lutas, e nós não vencemos todas as lutas. Eu não vou me enojar de ti, senão não posso eu ser pastor. Mas eu quero te ajudar a crescer em tudo, também na fraqueza, te tornar forte. Eu quero poder fazer isso na sua vida. Também, muitas vezes, eu tive que perdoar muitos irmãos, e terei que perdoar muitas vezes. Mas vocês também têm que me perdoar. E muitas vezes vocês também têm que ter paciência comigo e com os outros pastores ou com líderes da nossa direção da igreja. Isso é uma via de duas mãos. O perdão, o carinho, a paciência, nós vamos ter que trabalhar nas duas direções. Eu estou falando hoje no dia do pastor. Estou falando algumas coisas assim do meu coração para os irmãos. E eu quero poder caminhar com vocês muitos e muitos e muitos anos. Um dia eu perguntei para uma pessoa, fui visitar uma pessoa que saiu de uma determinada igreja e alguém me disse, o fulano abandonou a igreja. E eu fui na casa dele e disse para ele, Mas pelas tantas, eu perguntei, tá, irmão, e tu está congregando em algum lugar, ou onde tu congrega atualmente? E ele me disse, eu congrego na sala da minha casa. Mas quem é que te pastoreia? Os pastores da televisão. Eu disse, então, quando tu precisar, tu chama um pastor da televisão. Pastor da televisão vem. E tem bons pastores na televisão. Mas eles nem sabem que tu existe. Eles não sabem. Eles têm suas ocupações, muitos deles, ocupações grandes mesmo. Mas eles não vêm quando você precisar. E eu acho que também tem muito pilantra na televisão. Você está ouvindo, irmão? As ovelhas seguem o pastor. Que nem aquele moço disse numa reunião, ah, Jesus, só Jesus, eu sigo ele. Se tu não seguir teu pastor, tu não pode ser membro dele. Porque, irmãos, sobre mim também pesa a responsabilidade de cuidar da vida espiritual de vocês. Se eu não tenho contato com todos pessoalmente, mas você está ouvindo a maneira com que a gente leva a palavra do Senhor para cada um. Veja agora uma palavra para as ovelhas. Verso 17, 34, 17. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Se Deus julga pastores, Deus julga ovelhas também. Membros de igreja, irmãos, membros de igreja, que realmente, às vezes, não querem transformação, mas querem religião. Deus os julgará. Entre ovelhas, e depois Jesus fala que vai haver uma separação entre ovelha e cabrito. Ovelha é o símbolo da mansidão. Ovelha é o símbolo da obediência. Cabrito, por outro lado, é o quê? O símbolo da rebeldia. É ou não é? Cabrito pula cerca. Ovelha se deixa conduzir mansamente. Pois veja o que diz mais o profeta Ezequiel. Acaso não basta a boa pastagem? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A pessoa que vive pulando de igreja em igreja, esquece. Esquece. Quando ela é conhecida numa igreja, e ela não quer transformação, e alguém começa a conhecer seus pontos fracos, ela vai para outro. Depois de um ano, dois anos, lá é conhecida também, ela pula de novo, pula de novo, pula de novo. Não resolve, só muda de endereço. Ela vai carregando o problema porque não se deixou transformar. Veja que agora tem ovelha, irmãos, que tem pastagem boa, mas sobrou o pasto. Sabe o que ela fez? Diz ali Ezequiel. Ela pisoteou a pastagem porque vem ovelhinhas atrás e vão comer pasto pisoteado. Está começando a falhar a voz, né? Mas acho que vai chegar ao fim. Olha o que diz mais. Não basta ter desbebido águas claras, águas limpas, a vez de turvar o resto das águas com os pés. Tem pessoa na igreja, irmão, que é assim, ó. Ela não pode ver o outro feliz. Ela foi abençoada, ela quer a bênção só para ela. Agora bebeu água limpa, vem irmãozinho atrás para beber, ela vai turvar a água. Quem aqui pescou jundiá quando era criança ou adulto? Em riacho? Sabe o que a gente fazia para pegar o jundiá quando a água está muito clarinha? Ele entra lá para baixo das pedras, né? E das tocas e não sai. Sabe o que a gente fazia? Sujava a água, turvava a água. E com a água barrenta, o jundiá sai a andar, não é? Olha as dicas aí. Então a gente turvava a água um pouco para cima, onde tinha uma curvinha no riacho. Aí ficava bem turva. Podia largar o anzol ali, o jundiá vinha feliz da vida para a morte. Né? Era a última felicidade dele, aquela água escura. Pois parece que tem irmão que é assim, ó, fica turvando a água. Ah, eu peguei a bênção, mas não quero que os outros se dê bem. Vai haver julgamento de Deus entre ovelha e ovelha. Agora tem mais. Diz aí no verso 20. Eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Ovelha gorda aqui, irmão. não é o forte espiritualmente. Aqui é aquela pessoa forte que tem assim, ó, que ela tem domínio sobre as outras. E ela pisoteia as ovelhas fracas. Seria, às vezes, pessoas que têm alguma autoridade, seja civil, seja religiosa, seja no ambiente de igreja, seja no ambiente de sociedade, tem autoridade e a autoridade usa para pisar os outros. Deus vai julgar isso. Eu já vi, gostaria de não ver, não ter visto e nunca mais ver, mas eu já vi que dá autoridade para algumas pessoas, elas pisoteiam os outros. Você já viu isso? Isso pode acontecer numa empresa. Às vezes é um colega de trabalho, é promovido, você não foi, seu setor, só um foi promovido. Parece que a pessoa se transformou, virou um ditador, quer matar assim, quer pisotear. Mas pastor, isso não acontece na igreja, né? Eu gostaria que não. Já vi, infelizmente. Aí essa pessoa é julgada por Deus. E às vezes Deus tem que usar nós para fazer isso. Não serve para essa função. Mas mais, verso 21. Essas, as ovelhas opressoras, que não sabem ter autoridade, se impõem à força, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões. Sabe o que tinha ovelha fazendo aqui? Falando de ovelha, está falando irmão com irmão. No Antigo Testamento. Como é que daria empurrão de lado? Pã! Não é isso aí? Sai de perto de mim. Eu não gosto de ti. Isso aqui é só eu que mando aqui nessa igreja. É isso, isso, sai. Está bem atual? Dais com os ombros. Tira os outros do caminho, estão te atrapalhando, né? Então sai do meu caminho. Tu está atrapalhando que eu seja assim, o grandão, eu seja o cara aqui desse lugar. Sai, sai. Está ali na palavra de Deus, entre ovelha e ovelha. Vocês achavam que eu ia bater só em mim hoje, né? Só no pastor. Hoje vamos repartir um pouquinho. Pois tem mais ainda. Então, dais com o ombro e dais empurrões. E com os chifres. Porque tem ovelha com chifre, vocês sabem, né? Não é só carneiro. Tem ovelha com chifre. Sai daqui, eu quero te machucar. Sai, sai, sai. Teve no meio do povo de Deus isso. Está escrito na Bíblia. Se Deus te levantar, Deus te dá um dom, Deus te dá uma, até mesmo uma capacidade natural que tu pode usar para Deus. Nunca use isso para pisotear em ninguém. Ou se você acha que outros irmãos vão ser teus concorrentes, tire isso da tua cabeça. A quem Deus levanta, ninguém derruba. O único problema é a pessoa se derrubar sozinha, ou por orgulho, ou por querer ser absoluta. Mas quem Deus levanta, ninguém derruba. Não precisa ficar dando empurrão, chifrada, dando de lado, nada disso. Não precisa. Portanto, acho que hoje é um dia de a gente fazer uma reflexão. Pastor e ovelhas, ovelhas e pastor. Nosso grande objetivo tem que servir o Senhor, irmãos. É servir a Deus. O apóstolo Paulo falou aos coríntios. Ele disse assim, importa que os homens nos considerem como bons dispenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem servos e dispenseiros. Servo é quem está servindo os irmãos. E dispenseiro. As mulheres vão entender mais essa palavra, e acho que as irmãs mais velhas entendem mais ainda do que as moças. As casas mais antigas tinham uma salinha do lado da cozinha, junto com a cozinha praticamente. Como é que se chamava aquela salinha onde se guardava os alimentos? Dispensa. O que tinha na dispensa? Comida. O estoque de comida, não era? Ali estava o feijão, o arroz, ali tinha açúcar, tinha o sal, tinha erva, tinha carne, muitas vezes seca, coisa assim. Tinha a banha antigamente, não era? Estava tudo na dispensa. O que que a mulher precisava ter, aquele estoquezinho ali? Ela fazia comida. Quando ela percebia que o estoque estava baixando, ela dizia para o marido, ou ela mesma, tinha que fazer a reposição do estoque. E ela fazia a distribuição da comida na família, dia a dia. Não era isso? A mulher é uma despenseira. Agora, Paulo está dizendo para o pastor ser um despenseiro de mistérios de Deus. Para o pastor entrar, tipo, na dispensa de Deus. A dispensa não era frequentada por todo mundo. Praticamente pela cozinheira, né? E ela ia lá, pegava o que precisava e trazia. Se tivesse todos os dias a mesma comida, ela tem diversos alimentos lá, mas pega todos os dias a mesma comida. Depois de 20, 30 dias, o que que o marido e os filhos iam dizer? Não tem outra coisa lá dentro? Eu acho que não levava 20 dias, né? Cá entre nós, levava 20 dias para... Sabe o que que o pastor tem que fazer? Entrar na dispensa de Deus. Tem muito alimento aqui dentro, viu? Está repleto. E ver o que os filhos precisam comer. Cada dia, cada culto. Esse é um serviço que Deus deu para mim fazer. Vocês comem sempre a mesma comida que culto a culto? Eu acho que cada culto é outro prato, né? É ou não é? É outro prato. Que Deus me dê graça para continuar servindo vocês, irmãos. Olha, pastor, o que é que eu posso fazer por ti? Sabe o que é que eu digo? Ora por mim. Tem irmãos aqui que oram todos os dias por mim e por minha família. E quem quer se juntar a essa oração diante de Deus, se junte. A coisa mais importante que tu pode me dar não é bens materiais, não é nada, irmãos. A coisa mais importante para me dar é oração. Para eu ficar um homem cada vez mais parecido com Jesus. Oração. Eu quero pedir coisas espirituais para vocês. Coisas materiais. Deus dá. Deus dá. Mas as espirituais, Deus dá também, mas quer a intercessão da igreja em nosso favor. Veja, ovelhas têm que ter o seu cuidado. Pastores têm que ter o seu cuidado. E eu quero poder, irmãos, frequentar qualquer lugar e as pessoas dizer, ali tem um servo de Deus. Isso vocês podem me ajudar nisso, na intercessão. Mas também eu quero poder que vocês frequentem qualquer lugar. E as pessoas dizem, ali tem um servo de Deus, ali tem uma serva de Deus. Ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. E lá na sua família, lembra que eu disse? Você é o dispenseiro para com seus filhos, para com sua esposa. Você é o dispenseiro de Deus. Diz aqui na palavra do Senhor, ainda por boca do apóstolo Paulo, é indispensável que o líder da igreja seja um bom dispenseiro de Deus. Eu vou dizer uma coisinha, uma palavra agora, que vocês logo vão lembrar da outra. A palavra que o apóstolo Paulo usou para falar de despenseiro é na língua que foi escrito o Novo Testamento, numa língua grega, e diz assim, escute que tu vai logo ir para outra. Eu vou citar uma palavra do outro idioma. Oikomono. O que te lembrou essa palavra? Oikomono. Tem uma palavra em português bem parecidinha. Do que te lembrou? Economia, não foi? O dispenseiro cuida, vamos dizer, da economia de Deus. Uma pessoa que sabe cuidar de economia, das suas economias, não sabe botar lá, tirar daqui, botar ali, não sabe? Fazer um jogo com as finanças, um bom jogo. É isso que a palavra de Deus está dizendo para os líderes da igreja. Saiba colocar aqui, sabe colocar ali, dá esse conselho, dá aquele outro. Esses dias conversando com o pastor Everton. O pastor Everton sempre tem umas saídas interessantes, né? Há uns anos atrás, a gente dizia assim que todo brasileiro é técnico de futebol. Eu acho que todo mundo arrisca alguma coisa, né? Parece que os técnicos não sabem nada. Só eu, às vezes, escuto os comentaristas de futebol ali na rádio. Eles nunca jogaram bola, a maioria deles, né? Mas eles sabem tudo de futebol. Outro dia eu vi falar um rapaz aí, errou um pênalti, depois errou de novo. E estavam criticando ele que ele bateu mal os pênaltis. Não, ele bateu no gol, só que o goleiro pegou. Quem nunca bateu um pênalti, quem está com o microfone na mão, é muito fácil. Mas vai lá dentro bater o pênalti aos 40 e tantos minutos, e o teu time tem que ganhar, é o campeonato mundial, o final do campeonato mundial. Como é que está o coração do batedor? E os pés, até os pés estão tremendo, meus irmãos. E ele tem que acertar aquela trave lá, e aquele goleiro parece que vira um gigante lá dentro. Agora, quando a gente está do lado de fora, só fazendo comentário, é muito fácil. Bater pênalti é muito fácil, ser técnico de futebol. Eu até digo, todo brasileiro é um pouco médico. Se tu disser, pá, estou com uma dor aqui, já estou aqui o remédio. Todo mundo é mais, eu não é. Mas agora tem uma nova onda. E aí o pastor Everton é o criativo. Todo brasileiro hoje é pastor. Ele sabe como tocar a igreja. Ele sempre tem opinião. Mas vem tocar a igreja para ver como é que é. Hein? Vem que a gente planeja, é para dar certo, não deu tudo certo. Irmãos, seja um dispenseiro na tua casa. E aqui na igreja, que a gente possa também saber receber as coisas de Deus. Poder também distribuir as coisas de Deus que recebemos, sem medo dos irmãos à nossa volta. Porque irmão não é concorrente. Irmão é irmão que vem nos ajudar a crescer. Ontem à noite eu tive numa formatura da Gabriela. Está ali ela, faz um sinalzinho aí, Gabi. Ela se formou. Como é que se chama o curso? Comissária de voo, comissária de bordo. É a antiga aeromoça. É, né? A antiga, mas mudou o nome. Parabéns, Gabi. Já te dei ontem, mas vou te dar em público. Aqueles jovens lá, 48 formandos, e eles comemorando tudo, e aí eu disse para o pai da Gabi no final, assim que encerrar a formatura, eles não são mais colegas e são concorrentes. Todo mundo quer um espaço em alguma empresa aérea, né? Isso vale para qualquer formatura. Irmãos, na igreja é diferente. Claro, ela é uma concorrência profissional, na igreja é diferente. Aqui, irmãos, nós sempre temos que trabalhar somando uns com os outros. Eu estou passando para vocês como nós sonhamos a igreja, como nós planejamos. Tem, sim, liderança, tem responsabilidades diferenciadas, tem isso na igreja. Mas o objetivo é um só, formar Cristo em nós. E depois que Cristo está formado em nós, nós sendo um exemplo nesse mundo, no final, vamos para o céu. Esse é o objetivo da obra de Deus também. Hoje, com essa palavra do dia do pastor, eu sei que eu trago uma reflexão que nos ajuda a estar atento para tudo que está acontecendo no meio evangélico, no meio cristão, pode-se dizer. Eu só quero dizer uma outra coisinha rápida para vocês, irmãos. O mercado religioso, entenda o mercado religioso e tudo que tem por aí. O mercado religioso está muito complicado. Na tua profissão aí também não está fácil, né? Muita concorrência. Mas quando a concorrência é leal, nos ajuda todo mundo a crescer, mas quando ela é desleal, porque sempre tem gente que vai no mais barato. Naquele que dá desconto, mas na Bíblia não tem desconto, irmão. Ou é assim ou não é, né? Então, não caia na tentação do desconto do evangelho. Não cai nessa tentação. Também a igreja, irmãos, não é um buffet livre. Buffet livre, o que acontece? Você vai lá e come só o que você gosta. Aqui na igreja você precisa comer o que é saudável. Pastor, não gostei dessa palavra. Come. Ah, come. Porque isso é saudável para ti. Às vezes acontece isso, sabe, irmãos? Pastor, não gostei do conselho que tu me deu. Irmão, recebe esse conselho. Isso é para te abençoar. Na casa de vocês, os filhos comem só o que eles querem? Se tu deixar os filhos comer só o que eles querem, tens um problema de saúde? A médio prazo com teus filhos. Deixa eles comer todo dia batatinha frita. Eles gostam, né? Eu também. Deixa eles comer todos os dias esses lanches rápido. E depois que eles têm 12 anos, o colesterol já está lá em cima. Alguns adolescentes já começam com pressão alta por causa dessas comidas erradas. Pois, irmãos, eu não quero vocês com pressão alta e nem colesterol espiritual, tá? Comam o que eu estou servindo para vocês. Pode acreditar, vai fazer bem.